que eu vou fazer? Se você não dá, tá difícil, tá? E fico contando as horas e lembro que você se foi e eu não me contento. Saudade que dá e não passa e eu só lamento. Você se foi e eu não me contento. Saudade que dá e não passa e eu só lamento. Bebê, bebê, preciso de você. Vou bebê, bebê, pra te esquecer. Bebê, bebê, vem me dar prazer. Yeah. Bebê, bebê, preciso de você. Vou baby.